982, is trying to get localized. Roger, American 980, complete ILS approach runway 10, contact tower at 118 decimal 6. Tower on 118 decimal 6, complete the approach, American 982. Pastor, bom dia, voo 995, passo a 25. Bound to ILS for runway 10. 5, bom dia, identifique, desse mantenha 2000, altimetro 10, no meio, a chegada Bonf, apresente voo apelo, 1995. 995, apelo até 2016. American 982 is out of market at top. American 980, clear to land runway 10, QNH 1016, and the wind is calm now. Clear to land, American 101, 982. Bom dia, 1804. 1804, bom dia, identifique, desse mantenha 3000 pés, chegada bom. Altimetro gol 10 no meio, gol 1804. Desce para 3000 na ponte, 10 no meio, 1804. Salvador, bom dia, até 3507, dá a foto. Bom dia, tá 3507, aciona identificação, décima tem 4000 pés, altimetro 10116, chegada Bonf. Ok, vai iniciar a descida para 4000 pés, Bonf, e já voando reduzido. Ok, tá 3507. Muito bom dia, Gol no 715, informação Foxtrot. Bom dia, Gol no 715, aciona a identificação via bom que desça para 5000 altimetro. 1096. 5000, 1096, na bom, Gol no 715. Bom dia, meu nome é 07, cruza 235, parou na 60. O número 07, acione identificação, desce e mantém 060, chegada a Banff, o número 607. Para 60 aí dentro, gol na 607. Aproximando posição pelo livre final ILS, chame estabilizado. O número 95. Mais estabilizado, 95. Salvador, bom dia, Gol 897, informação forte. 897, bom dia, identifique, desce, mantenha 070, chegada Banff, 1897. 60 para o 070, então identificação, chegada Banff, 897. 995. Pegou 995, passando posição Duna, livre final LS, setor 118, meia dúzia. Bom dia. Bom dia. 104, aproximando pelo, desse mantenha 2000, autorizado LS, família localizador. 2000, chamará estabilizado, gol 104. Prossiga. Ok, tem aeronave à frente do TQS. Pode prosseguir já direto 2000? 3507, negativo 2000, reautorizando 3000, chegada a ponte. Ok, 3000 pés, 3507. Oi, bom dia, voo 1995. Bom dia, gol no 995, avistado, livre pouso na 10, o vento calmo, altímetro no 0, 1 no 6. Livre pouso na 10, no 0, 1 no 6, gol no 597 ainda restrito 209 em peso ou pode manter maior? Não, está liberada a velocidade, peguei 597. Ok, ingresso, liberada a velocidade. Atingi 3.357. Estabilizando o LS com o 04. 04 passando posição do não autorizado sinal LS, torre 118-612. 18-6, bom dia. Bom dia. 3517 aproximando pelo desse, mantenha 2000, autorizado sinal LS, informe estabilizado. Pode se estabilizar, 3517. Gol 1715, desse mantenha 4000 pés. Altímetro 1016, gol 1715. 4.016, no 7 no 5. Gol 607, reduza 2 no 0 mais. 200 deu 607. Bom dia, aguarde pista livre para o posto. Aguardo. O gol no 995, no solo aos 41, no livrar à direita, taxi na Alfa Juliette para o 01. Alfa Juliette para 01, livrando à direita, gol 995. 804, o altímetro no 0 no 6, o vento é calmo, autorizado o pouso na 10. Paulo livre na 10, gol 804. 715 da Gol, décimo mantém 2000. 2000 no 715. Gol, décimo tem 3000, altimetro 1-0, 1 no meia. 3000, 1-0, 1 no meia, 1 no meia, 07. No curso e visual, tá 3000, 07. Ciente passando Duna, completa LS, torre 18612, bom dia. Bom dia, bom trabalho. Torre Salvador, muito bom dia, tá 3000, 07. 3000, 07, bom dia, complete a aproximação, guarde pista livre. E guarde. 97, desse mantenha 3000. 3097. 207, Gol, retração para espaçamento após pelo e da presente, mantenha a proa limitada pelo lock. Limitada a proa, mantendo a proa, limitada pelo lock, Gol, na 607. Bruno 804, no solo aos 44, por gentileza agiliza a liberação à direita, taxi na Alfa e Juliette para o portão 10. Juliette, portão 10. Reduzir aqui, o nosso 715. 517, o altímetro 10, 16, o vento é calmo, está autorizado o pouso na 10. Redução 1709. Boa, 709. Salvador, muito bom dia, no 705, estamos reduzindo, passando Simbra. Bom dia, no 705, aguarde pista livre, o TAN à sua frente está cruzando a cabeceira em instantes. 7, no 705. Passou Duna, completa final LS, redução para aproximação, torre 118612, bom pouso. 18 6, Gol, não, 607. Gol 18 96. ELR, sistema estabilizado. 1897. Sistema estabilizado, 2897. Juliette para o 04, agilizado. 57. Salvador, gol 1607, final da 1-0, estabilizado, baixado e provável. O gol no 7 no 5, altímetro no 0 no meio, livre pouso na 10, o vento é calmo. Pouso, pista no 0, gol no 7 no 5. O gol 607, bom dia, aguarde pista livre. Aguarde 607. Salvador, bom dia, o TAN 3171, nosso cliente da informação Foxtrot, Guarulhos, nível 3, passe 10. Por gentileza, troque para 121 decimal 9, o TAN 3171. A gente vai chamar de 9. Sete no cinco, no solo aos 49, ao livrar à direita, taxi via Alfa e Juliette, portão 2. Livrando à direita, Alfa Juliette para o portão 2, do nosso 7 no 5. Pode ser. Ok, então 3171 autorizado Guarulhos, nível 360, pela APRA Zulu 16 até Belo Horizonte, após segue conforme o plano. Decola na 10, curva à direita, subida da Euleda Bridge. O transponder é 5526, o controle em 120 decimal 8, cotejo. Sente autorizado 360 Guarulhos, Pêndulo 16 até Belo Horizonte. É, decola 90, direita da Euleda Bridge. 5261208. O TAN 3171 está no portão 62. 3171, correto cotejamento, chame Nesta para o acionamento. Sente, chamará. Sibeli.